cabelo sensual, ela sabe o que quer. É uma deusa essa mulher. Sai pro pancadão, chamando atenção, de saia decotada, mostrando rabetão. É uma deusa essa mulher. Comigo, ô Creuza, você é um castigo. Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha, me beija, não larga, você é minha cana, ô Creuza. Não faz isso comigo. Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha, me beija, não larga, você é minha gano, Creuza. Vem ficar comigo. Você é minha gano, Creuza. Não faz isso comigo. Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha, me beija, não larga. Você é minha gano, Creuza. Vem ficar comigo. Me pega, me arranha, me chama de Homem-Aranha, me beija, não larga. Você é minha gano, Creuza.